Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria explicar um negócio meio complicado, que tem alguma relação ainda com tanto remoto, com aquela questão que surgiu com o teólogo dos dois dedos. Devo esclarecer um pouco, não interessa prosseguir a discussão, mas eu acho que vocês precisam de um esclarecimento a respeito. A coisa é muito mais complicada do que parece. Então, veja. Aristóteles, ensinava que a percepção da forma essencial das espécies já estava dada na própria percepção sensível. Quer dizer, quando você vê um bicho, um gato, por exemplo, a nossa inteligência separa imediatamente a forma particular daquele gato da forma geral que ele tem em comum com todos os gatos, e você então apreende. No, na própria presença do objeto sensível, a forma da sua espécie. De modo que o mundo inteiro dos conceitos gerais nos quais se baseia o nosso raciocínio já estava dado na própria percepção e, por assim dizer, na natureza mesmo. O mundo físico que nos rodeia era uma coleção não só de indivíduos soltos, mas de espécies, né? Espécie quer dizer exatamente a imagem geral de cada tipo de ser vaca, gato, lagartixa, etc, etc, etc. Muito bem, no século XIII surge uma escola que veio se chamar nominalismo, que diz que isso não acontece, que nós só percebemos seres individuais separados e que é a nossa mente que tem uma necessidade interna de unidade e ordem, ela é que agrupa esses vários entes na forma da espécie. De maneira que a forma da espécie não é percebida, isto é, a mudança essencial não é percebida, como no tempo de Aristóteles, mas é criada pela nossa mente em função de uma necessidade interna dela. Quer dizer, a mente imprime a uma coleção de seres diferentes que são percebidos separadamente, imprime uma forma única, todos eles, e cria, então, o conceito da espécie. Essa ideia foi lançada basicamente por duas pessoas, Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, os dois eram monges, né? Eu creio que não tinham nenhuma má intenção em lançar a ideia, foi apenas uma teoria que apareceu na mente deles. Porém, essa teoria teve uma fileira de consequências que se prolonga, de algum modo até hoje. Então, desde logo se abria, quer dizer, um abismo entre a mente humana e o universo físico. Quer dizer, a mente agia, atuava em função da sua própria necessidade de ordem e unidade, a qual não tinha nada a ver com o panorama externo. O panorama externo podia ser totalmente variado, os entes podiam ser totalmente separados, e a mente os agrupava para a sua própria comodidade, por assim dizer. Isso quer dizer que, por exemplo, a espécie gato, ela não existe em si mesma, só existem os gatos individuais, e a mente os agrupa numa espécie. Hoje em dia, nós sabemos que não é assim de maneira alguma, porque hoje nós conhecemos o ADN, e sabemos que a forma da espécie já está dada na própria forma do indivíduo, e que sem essa forma ele não poderia existir de jeito nenhum. Quer dizer, que quando aparece um gato, ele já tem nele não só a forma dele mesmo e a forma dos seus antepassados, mas ele já tem a forma dos seus sucessores, que vão continuar a espécie. Então, isso quer dizer que Aristóteles estava 100% correto, muito mais correto do que ele poderia imaginar. Ele jamais poderia imaginar que no século XX ia chegar um cara chamado Watson e outro chamado Crick, ia descobrir, né, a fórmula da transmissão genética e mostrar que a forma da espécie está realmente dentro de cada indivíduo. Portanto, a espécie é uma realidade em si mesma e não um mero agrupamento mental de características. Não é isso? Nós podemos comparar, então, para o Pedro Abelardo e o Guilherme de Ockham, a espécie era como um desenho que a mente humana fazia. Se eu pego aqui, pego essa sala aqui e desenho, né, as pessoas que eu estou vendo, o desenho não tem nada a ver com elas. É uma forma que a minha mente está criando, que eu estou criando vagamente baseado nela, mas criado por mim. Né? E a ideia do Aristóteles, que viria a assumir o nome de realismo, então você tem a disputa realismo versus nominalismo. O realismo aristotélico acabou se demonstrando cientificamente certo, acima de qualquer possibilidade de refutação possível. Mas na época, onde, a partir do século XIII, onde, que Guilherme de Ockham nasce no começo do século XIII e exerce a sua atividade durante o século XIII, a partir do século XIII, as ideias nominalistas elas se espalham pelas universidades, que eram os grandes centros de debate na época, e adquirem uma importância muito grande. E são ideias muito respeitadas, ainda que debatidas, mas respeitadas, né? E essa total separação entre a mente e o universo físico, ela se consolidará mais tarde na ideia cartesiana das duas substâncias. Descartes diz que existem dois tipos de substâncias, né? Existe a substância extensa, aqui definida pelo fato de ter uma extensão, ter um tamanho, um peso, etc., etc., e a outra substância que consiste em pensar. Essa divisão já é muito estranha, porque, de certo modo, ter uma corporalidade física e pensar não são espécies do mesmo gênero. Então, a divisão já está um pouco desequilibrada. Mas, se eram duas substâncias diferentes, então seria preciso explicar a sua junção no ser humano. Como é possível que o ser humano tenha, ao mesmo tempo, um corpo e um pensamento, um corpo e uma alma? Como que a alma pode se juntar ao corpo se são coisas heterogêneas? O próprio Descartes, sem perceber que entrava numa contradição horrível, ele diz que o ponto de junção devia ser a glândula pineal. Ele diz: bom, mas você está querendo dizer que a substância pensante que não ocupa lugar no espaço está dentro da glândula pineal? Quer dizer, o que não tem espaço está dentro de algum lugar? Isso é absolutamente contraditório. Então, o problema. Aí surge o famoso problema de corpo e alma, que até hoje se discute. Nas faculdades americanas, eles adoram discutir essa porcaria até hoje, né? Como é que se junta o corpo e a alma, né? E qual que tem prioridade? É o corpo que manda na alma, a alma que manda no corpo? Todas essas questões absolutamente idiotas, tá certo? Que Aristóteles jamais pararia para pensar um minuto numa coisa dessa, porque ele definia a alma como a forma do corpo, hein? E, portanto, não há duas substâncias. Há uma matéria e há uma forma, hein? A forma não é o formato no sentido visual da coisa, é a fórmula, por assim dizer. Então, a alma é a fórmula do corpo, ela é o segredo do funcionamento do corpo, hein? Então, onde ela pode estar? Só no próprio corpo, obviamente, hein? Depois de Descartes, a coisa ficará mais grave ainda quando vier Immanuel Kant, né, e disser que tudo o que nós conhecemos é aquilo que é comproporcional ao nosso esquema de percepção, portanto, à nossa mente, né, e que nós nada conhecemos das coisas em si mesmas, mas só daquilo que a nossa mente projeta nelas, por assim dizer. Nós temos um esquema de percepção e um esquema lógico, que estão em nós, evidentemente, e o que nos chega do mundo exterior são apenas estímulos absolutamente caóticos aos quais nós damos uma ordem. Isso é a mesma coisa que dizer se nós temos uma noção do universo, não é porque estejamos dentro do universo, mas porque nós formamos a unidade do conceito do universo e a projetamos sobre o mundo exterior. Hoje também sabemos que isso é absolutamente impossível. Não é que essa tese está errada, ela é impossível, né? No entanto, isso exerceu também uma influência enorme, primeiro na Alemanha, depois no resto da Europa, e depois, através do positivismo, penetra na França, na América Latina, no Brasil, todo lugar. Então, tudo isso começa com o tal do nominalismo. Ora, acontece que os inventores do nominalismo eram cristãos, eram católicos, e eles não perceberam que estavam minando a sua própria religião de maneira absolutamente devastadora. Por quê? Se a mente e o corpo eram heterogêneos, quer dizer, só não, se não havia dentro dos seres do universo físico o seu formato para ser apreendido, né, pela mente, ou seja, se os conceitos das espécies não estavam dados nos próprios componentes da espécie, mas era uma coisa que estava na nossa mente, então como poderia ser possível a Eucaristia? A transformação do pão e do vinho no próprio Deus, que é Espírito. Não dá para juntar essas duas coisas de jeito nenhum. Quer dizer que a separação da mente e do corpo era, evidentemente, a total separação entre o pão e o vinho, e aquilo que o Cristo disse que eles estavam representando, ou seja, a pessoa e o espírito dele. Não tem como juntar essas coisas. Então, evidentemente, o nominalismo serviu para minar, né, a fé católica durante pelo menos 2 séculos. Ele tinha a fama de ser a escola ateística por excelência, hein? Até que, 2 séculos depois, aparece um cidadão chamado Lutero, e ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Ele era nominalista e era muito cristão, e ele decidiu dar um jeito no problema. Ele falou, bom, o nominalismo está certo, mas não podemos permitir, né, que ele destrua, né, a nossa fé através da destruição da Eucaristia. Então, o que que ele fez? Lutero não era um filósofo, e, aliás, odiava a filosofia, e particularmente odiava Aristóteles. Era, sobretudo, um homem eloquente, um homem de pensamento poético, né, e costumava resolver as coisas na base do grito. Por exemplo, ele teve um determinado versículo da Bíblia que ele, na sua tradução, ele suprimiu, ele não percebeu que estava suprimindo, e daí alguém reclamou, ele deu um muro na mesa e falou, quer saber, vai ficar assim mesmo. Isso não é resposta, evidentemente, mas é, vamos dizer, uma efusão, uma expressão de sentimento apenas, né? Era um homem assim, um homem muito estourado, muito colérico, nervoso, e não era um homem não tinha grande afeição pelas demonstrações lógicas. Então, o que que ele fez? Ele disse, a transubstanciação, de fato, não pode acontecer, porque o espírito e a matéria não se intercomunicam. Esse foi o raciocínio dele. Eu estou simplificando, é grosso modo, né? Então, ele disse, o que acontece é o seguinte, que nós não podemos nem aceitar o realismo, isso é, esta unidade de corpo e espírito, nem podemos jogar fora a Eucaristia. Então, nós vamos ter que arrumar uma outra explicação para a Eucaristia. Então, essa explicação não pode ser a transubstanciação, isso é, a transformação real do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Por outro lado, também não podemos negar que o Cristo esteja presente na hóstia, porque senão a Eucaristia vai para o brejo. Então, ele inventa uma teoria que chama consubstanciação. Ele diz, o Cristo está presente no pão e no vinho, mas sem que este se transforme na sua carne e no seu sangue. Eles continuam sendo pão e vinho, e o Cristo está lá misteriosamente, não sei como. Claro que para um espírito eminentemente emocional, como o dele, essa resposta era satisfatória. Ele diz, mas como que está lá? Não sei, mas está lá, ponto final. Era assim que Lutero resolvia as coisas, né? Com grande sinceridade, ninguém nega, tá certo? E não vejo nada de desonesto nisso, mas, evidentemente, essa solução era o que hoje nós chamaríamos uma gambiarra, porque era a explicação que não explicava coisíssima nenhuma, apenas afirmava a fé. Eu acredito que o Cristo está aí, se perguntar como, não sei. Foi o pão e o vinho que se transformaram em corpo e sangue de Cristo? Não, não foi isso. Então, o que que foi? Não sei. Mas que está aí, está aí. Essa foi a solução dele. Ora, é evidente que isto, eu descrevi que isso reduzia a Eucaristia apenas a um memorial. Isto, eu escrevi isso por indelicadeza, porque isso não resolvia, não transformava a Eucaristia num memorial. Isso liquidava a Eucaristia. Se não há transubstanciação, não há Eucaristia. Por quê? Porque, segundo o Cristo, quando nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, o nosso corpo se transforma no corpo dele. Nosso corpo vai sendo absorvido no corpo místico de Cristo. Não é a nossa alminha, não é o nosso pensamento, é o nosso corpo. E por causa disto, nós comparticipamos do sacrifício de Cristo no Calvário. Porque é o mesmo corpo. Está entendendo? Cristo está derramando o sangue dele no Calvário. E como nós participamos do seu corpo e do seu sangue, todos os nossos sofrimentos se integram naquilo. Então, cada cristão é um novo Cristo. Na missa se renova o sacrifício e todos nós estamos participando do sacrifício do Calvário. Este é o sentido da Eucaristia. Agora, se o Cristo está apenas presente ali, misteriosamente, sem que o próprio pão e o próprio sangue, o próprio vinho se transformem no seu corpo, no seu sangue, então nós estamos bebendo apenas pão e vinho. E estamos, talvez, participando em espírito do sacrifício, mas não realmente, não carnalmente, não materialmente. Estão entendendo? Nesses dias até um imbecil me escreveu, falou: "Ah, mas como? Porque a Eucaristia pode ser tão importante assim, se o bom ladrão, né, foi salvo sem confessar nem comungar?" Eu digo: "Como não? A Eucaristia é o sacrifício do Cristo e o bom ladrão participou dela em modo iminente. Ele estava lá sofrendo carnalmente junto com o Cristo. E ele foi salvo por causa disso. Agora, se tem uma coisa que ele nunca fez, é ler a Bíblia. Ele foi salvo com a comunhão, com a Eucaristia, mas sem ler a Bíblia. Então, não adianta querer inverter a coisa, né? Então, a solução dada por Lutero matava realmente a Eucaristia. Ela se transformava numa espécie de Eucaristia por intenção, pela fé. Mais grave ainda foi o que fez Calvino, na Bélgica, né? Calvino desistiu até da consubstanciação e disse: "O Cristo está presente em espírito e para a fé." Então, quer dizer assim, espírito e para a fé, bom, então você só pode participar do sacrifício em espírito para a fé. Agora, o seu espírito sangra? Seu espírito dói? Seu espírito leva, pode pregar um prego no seu espírito? Não pode. Então você não está participando da coisa nenhuma, você está apenas pensando, né? E a sua fé consiste apenas em pensar, em acreditar em algo, e não em participar efetivamente do sacrifício do Cristo. E o seu sofrimento? O sofrimento são o sofrimento do Zé Mané qualquer. Não são o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque o seu corpo não é o corpo de Cristo, né? Só a sua fé participa do conteúdo da mensagem de Cristo. E pior, você ainda faz confusão. Pior. Por quê? Você se baseia na Bíblia e diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo. Hã? Não sabe o que quer dizer Logos? Hã? Logos é a linguagem, é a inteligência. Jesus é a inteligência e o Verbo e a palavra de Deus, Pai. Hã? É a inteligência de Deus através da qual Deus cria tudo que existe. E a Bíblia, o que é? A Bíblia é a cópia de um pedacinho. A cópia humana, inspirada, certamente, mas é a cópia de um pedacinho, tudo que a própria Bíblia diz. Olha, se fosse contar aqui tudo que Jesus fez, não ia acabar o número de livros. Então, isto é a palavra de Deus, esse conjunto de livros é a palavra de Deus, e isto é a inteligência de Deus, é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus, que é o Cristo. Né? A Bíblia se refere à palavra de Deus e ela é um pedacinho da palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Né? E uma vez que você liquidou a Eucaristia, botou no lugar dela um negócio que você chama de Santa Ceia, que esse negócio acaba sendo apenas simbólico. Por quê? Você não está se transformando carnal e materialmente no Cristo. E esse é que é o ponto importante. Veja, uma boa teoria é aquela que dá conta dos fatos. Se existe um fato altíssimamente comprovado e documentado é o dos milagres eucarísticos. Milhares ou milhões de hóstias que sangram, né? E recentemente, aquele médico boliviano, doutor Ricardo Castagnon, pegou uma dessas hóstias, levou para vários laboratórios nos Estados Unidos, na Alemanha e no México, para que examinassem, e todos disseram a mesma coisa. Isso aqui é sangue de um paciente que sofreu muito. E pior, estas células estão vivas. Então, agora me explica isso pela consubstanciação ou pela participação em espírito. Não tem jeito. O que o homem está dizendo é assim: isso aqui é corpo e sangue de Cristo. Daí o sujeito vai dizer: "Ah, mas isso aí é antropofagia." Fala: "Não, não é antropofagia. Quando você come o corpo do cidadão, o cidadão desaparece. Cada pedaço que você tirou do corpo dele não volta mais. E nós estamos aqui comendo o corpo, bebendo o sangue do Cristo há milênios, e o corpo está intacto." Né? Então, isto não é antropofagia, isso é uma outra coisa. Né? Existem referências, vamos dizer, anteriores, vamos dizer, antecipações quase caricaturais desse rito em várias tradições. O corpo do pai é retalhado e comido. Mas, bom, e coitado do pai, a partir da hora que você comeu o pé dele, ele não tem mais pé. Né? E assim por diante. Então, é claro que a antropofagia é uma caricatura muito parcial da Eucaristia. A Eucaristia é o seguinte: esse aqui é o corpo e o sangue do Verbo Divino. Quando que o Verbo Divino vai acabar? Nunca, você pode comer o quanto queira. Quer dizer, ele é a raiz de toda a criatividade, e pior, ele é o senhor de toda a matéria, o criador de toda a matéria. Então ele faz com a matéria o que ele quiser. Ele está, se transforma no pedaço de matéria que ele deseja. Por exemplo, no batismo de Cristo, não é a abóbada celeste que fala? Você já viu a abóbada celeste falar? Eu já fiz várias perguntas para ela, não me responde nada. Né? Mas no batismo de Cristo, a abóbada celeste fala: esse é o meu filho, pá, pá, pá, pá. Não é isso? Um pedaço, um espinheiro, fala? Não, não fala, mas não falou com Moisés? Né? A sarça ardente é o espinheiro que pegou fogo. Né? O espinheiro estava pegando fogo e além de pegar fogo, que não, o espinheiro pega fogo e não acaba, continua queimando indefinidamente. E ainda fala. Por que que pode fazer isso? Porque não existe matéria fora de Deus, meu Deus do céu. É o que diz o apóstolo: nele vivemos, nos movemos e somos. Então, toda a matéria está condicionada à presença de Deus, e onde na matéria de Deus não esteja presente de maneira alguma, ela simplesmente não existe. Agora, existem vários modos e graus da presença divina. Existe esse modo iminente, que é aquele em que ele mesmo se transforma naquele pedaço, naquele fragmento de matéria, ou antes transforma esse fragmento de matéria na sua pessoa e na sua presença. Ora, para você acreditar que Jesus é meu Salvador, né? Eu digo, bom, isso é bonito. Agora, para você acreditar, olha, isso aqui é o corpo de Cristo e eu estou comendo isso aqui, e meu corpo está virando o corpo de Cristo. Você precisa muito mais fé, né? E esse é o desafio. Por quê? Porque isso é escândalo. Isso para a mente usual, para a mente normal, por assim dizer, é o escândalo do escândalo. Tanto que está na própria Bíblia. Os povos ficaram ouvindo Jesus dizer que comei o meu corpo e bebei o meu sangue. Dizer, como? Esse cara vai deixar comer o corpo dele? Ele vai continuar falando depois disso? Eles tinham esse escândalo, as pessoas têm até hoje, então preferem dizer, não, eu tenho a fé, é o que vai me salvar, é a fé que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu digo, então tá bom, então come o corpo e bebe o sangue. Você vai virar no corpo dele e você vai participar do sacrifício material dele. E você vai ser salvo por isso, porque participou do sacrifício. É a mesma coisa que dizer, olha, só Jesus se salva. Não é só Jesus salva. Só Jesus se salva e ele nos leva junto, porque nós somos parte do corpo dele. É simples o negócio, mas que é um escândalo, é. Né? E, quando aparece o nominalismo, a compreensão disso se torna impossível. Você tem que inventar alguma outra explicação. Então sai a explicação simbólica, a explicação metafórica, a explicação pela consubstanciação, etc. E isso continua ao longo dos séculos. Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, não é que o protestantismo reduziu a Eucaristia a um memorial. Ele liquidou a Eucaristia e botou outro negócio no lugar. Né? Então, sobrou de tudo que tem o cristianismo, sobrou o quê? A liturgia da palavra, que é o que você vê em todas as igrejas protestantes. Isso sobrou, sem sombra de dúvida. Isso vale alguma coisa? Claro que vale. Né? Isto pode levar a pessoa à salvação? Fala, bom, nós católicos nós rezamos dia e noite para que eles sejam salvos. Não é isso? De alguma maneira, não sei como também. Aí eu tenho que dizer como o Lutero fala, não sei como, mas a gente reza para que eles sejam salvos. Né? Então, existe alguma inspiração divina nessa coisa? Claro que existe. Eu vejo, por exemplo, o caso do Jacobão, que recebeu, era um sapateiro analfabeto, que recebeu a visita de um anjo, e de repente saiu falando grego, não só falando grego, mas ele viu uma planta, ele via pela forma da planta, ele viu o nome grego latino da planta. Né? Um negócio absolutamente assombroso. Então, bom, uma presença divina, sem dúvida, tinha ali. E assim por diante. Agora, o fato central de tudo isso são os milagres eucarísticos. Se não existisse milagre eucarístico, não haveria nenhum motivo para você acreditar na eficácia da Eucaristia. Porque se aquilo não é corpo e sangue, bom, eu comendo aquilo, eu estou comendo apenas pão e vinho, eu não vou me transformar em nada além de mim mesmo. Talvez um pouco mais gordo, né? Mas sem os milagres eucarísticos, nada disso faria sentido. Só faria sentido metafórico. Só que no metafórico você está separando de novo o mundo material e o mundo da linguagem. A fé torna-se apenas um modo de dizer. Esse modo de dizer, claro, pode modificar a sua conduta. Você podia ser um ladrão, um cocainômano, você se transforma num bom sujeito. Eu digo, mas materialmente o que que isso é? Nada. Materialmente o que que mudou? Nada. Mas se você comeu do corpo e bebeu do sangue, o seu corpo já começou a se integrar no corpo místico de Cristo, realmente, materialmente, e você vai ser salvo porque você é parte do corpo de Cristo. Deu para entender? Ora, quando eu escrevi a frase, Lutero e Calvino reduziram a Eucaristia a um memorial, apareceu aquele rapaz dizendo: onde já se viu? Eles escreveram que eles eram a favor da presença real do Cristo, etc, etc. Eu digo, olha, em primeiro lugar, eu não disse que eles pregaram a redução, eu disse que eles fizeram a redução. Se me perguntasse, né, dizer, eles fizeram isso proclamando isto, ou foi o resultado acidental que eles nem previram e que. Eu diria, claro que foi a segunda hipótese. Mesma coisa, se perguntasse isso, se eu disser, Karl Marx criou a ditadura da burocracia no Estado Soviético. Daí aparece um comunistinha fiel e diz que nada, olha aqui no texto, está aqui, Karl Marx pregou a extinção do Estado. Esse menino fez a mesma coisa. Quer dizer, só é capaz de comparar o texto com o texto. A complexidade de um processo histórico, onde, às vezes, a imprevidência quase criminosa gera resultados que o sujeito não previu. Não, não, não parece ser concebível por essa cabeça. Só existe assim, ou ele disse isso, ou ele disse aquilo. Eu falo, mas ele não disse nenhuma coisa nem outra. Foi um terceiro. No caso do Karl Marx, no livro que eu estou escrevendo, A Marcha dos Abismos, eu demonstro ali que Karl Marx estava consciente do predomínio dos intelectuais sobre os proletários. Ele estava consciente, ele sentiu que existia esse problema. Mas ele não podia abdicar do mito da revolução proletária. Então o que ele fez? Varreu o problema para baixo do tapete. Passados uns anos, o que aconteceu? Os intelectuais montaram uma baita ditadura e escravizaram o proletariado. Já dava para prever isso nos escritos dele, se tivesse examinado sobre esse aspecto. Do mesmo modo, nos escritos de Lutero e Calvino, eles não pregaram a extinção da Eucaristia, nem muito menos a sua redução memorial. Nada. Mas este veneninho nominalista que estava lá dentro só podia resultar nisso. Eles não quiseram ver o problema, ou não viram mesmo. Então, mas que raio de guia espiritual é esse que não vê o que ele mesmo está fazendo? Hã? Todos nós somos limitados, temos a nossa limitação, mas peraí. Jean Batista Vico dizia: nada nós conhecemos tão bem quanto aquilo que nós mesmos fazemos. E se você não compreende o que você mesmo está fazendo, você não compreende a coisa nenhuma. Eu demonstrei isso no caso do Maquiavel. Meu livrinho sobre Maquiavel é isso aqui. Maquiavel não entendia o que ele mesmo estava escrevendo. Então, resultado, ele não entendeu nada. Se tem um sujeito analfabeto, político era Maquiavel. Prova, ele sempre esteve do lado perdedor e fica ensinando para as pessoas o segredo da conquista do poder. Fala, mas você não tem poder sobre um gato. Você só sabe apanhar. Você aceitaria aprender boxe com um boxeador que sempre apanhou, só apanhou, só apanhou, só apanhou? Não. Você quer um sujeito que tenha sido campeão. Ele pode estar velho agora, não aguenta mais, mas ele sabe fazer um negócio, já provou que sabe, né? Mas se ele provou que só sabe apanhar, o que que você vai aprender com ele? É? Então, Maquiavel era exatamente isso. Era o perdedor nato que estava ensinando a fórmula do poder. Poder que ele nunca teve, que nem sabia o que era. E, assim, eu acho que o sujeito acreditar em Maquiavel é um sinal de debilidade mental. Todos os devotos de Maquiavel que eu conheci, todos bando de idiotas, que não perceberam nem isso. Eu falei, olha, Maquiavel terminou a vida vivendo do favor dos seus inimigos. Pô. Ele desceu o cacete do Papa, falou mal do Papa, no fim teve que aceitar o empreguinho que o Papa deu para ele, de dó. E você vai aprender o segredo do poder com esse cara? Do mesmo modo, se você vai querer aprender a libertação dos proletários com Karl Marx, não vai dar, meu filho. É? Ele não pode libertar proletário nenhum, porque ele mesmo já criou um negócio em que os intelectuais vão dominar os proletários, e ele mesmo ou não percebeu que fez isso, ou percebeu e varreu para baixo do tapete. Do mesmo modo, Lutero e Calvino falaram: meu filho, vocês estão acabando com a Eucaristia. Não, nós queremos, estamos preservando, nós acreditamos na presença real. Você acredita na presença real? Só quando você usa esse termo, presença real, você quer dizer uma outra coisa, que não é o que o pessoal estava dizendo antes. quando o pessoal falava presença real, que estava lá, transubstanciação, o pão se transformou realmente na carne e o vinho se transformou realmente no sangue, por incrível que pareça. Você acha muito estranho isso aí? Escuta, mas o cara que falou isso foi Deus, pô. Se Deus não pode transformar o pão em corpo e o sangue em vinho, ele também não pode fazer um mundo no qual exista pão e vinho. Você está falando com o homem que fez o mundo, meu Deus do céu. Leva a sério isso, por favor. Não adianta você dizer que, né, todas as coisas foram criadas por ele. Se você duvida que ele seja capaz de transformar o pão em corpo e o vinho em sangue. Transformar uma coisa em outra é muito mais fácil do que inventar do zero, não é? Você diz, Deus criou o mundo do nada. Né? Não havia nada onde ele tirasse essa matéria. Ele inventou. Né? E se ele inventou, por que ele não pode transformar uma coisa na outra, meu Deus do céu? Quer dizer, isso é o teste da sua fé. Quanto você acredita no poder de Jesus? Né? Ah, eu tenho fé que ele vai me salvar. Mas você não tem fé que ele transforma o pão em corpo, meu Deus do céu. Né? Você diz que ele está presente ali, mas você dá ao termo presença real um sentido atenuado, para não escandalizar a sua mente, que está inflada de nominalismo. Deu para entender? É este o problema. Então era isso que eu queria dizer hoje. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. A nossa impressora aqui deu um problema, nós não conseguimos imprimir as perguntas. E ficar olhando a tela seria muito complicado. Então eu vou aproveitar este probleminha, tirar vantagem dele e prosseguir a explicação, coisa que eu deveria ter dito na primeira parte, mas simplesmente esqueci. O problema colocado pelo nominalismo, que é essa divisão que vai culminar, dizer, no, na placa de chumbo que Kant coloca entre o nosso conhecimento e a realidade, é uma coisa que influencia as pessoas profundamente, entrou na cultura, entrou no subconsciente de todo mundo, e até hoje nós nos vemos assim. Nós fazemos uma distinção taxativa entre o que é a realidade material e o que é o nosso pensamento. E todos os estudos, por exemplo, a respeito da linguagem, partem dessa divisão. Mas, veja, Santo Agostinho, no século IV, já tinha demonstrado que isso é impossível. Né? Santo Agostinho definia como signo tudo aquilo que, chegando a nós por meio dos sentidos, indica alguma coisa para além dele próprio. Então, veja o seguinte: aqui tem o urso vê um alce. Ele vê só a forma exterior do alce? Não, ele vê o seu próximo almoço. O alce está presente dentro dele. A visão e o cheiro do alce estão presentes. Mas o gosto do alce não está. Mas ele já vê ali o gosto do alce, por isso mesmo ele vai comer o alce. Então, o alce é um signo do próximo almoço. Tudo o que existe é assim. Tudo o que existe indica algo. Por um lado, indica algo para além de si mesmo. E, por outro lado, nunca se mostra inteiro a ninguém. Ninguém jamais viu um objeto inteiro. Isso é impossível. Tá certo? Isso quer dizer que existem dois tipos de signos que nós podemos ver. O signo que é parte, né? E o signo que é um índice. Então, a superfície visível do alce significa o alce inteiro, com todos os seus órgãos internos, com toda a sua vida, desde que ele foi gerado até o momento da sua morte, tudo isso está ali, mas você não vê. Né? Então, o alce é parte disto, a figura visível do alce é parte disso e ela indica isso. Mas ela pode indicar algo que não é, do qual ela não é parte. Então, ela ser o almoço do urso não é uma parte dela, é a parte do urso. Né? E a figura visível do alce indica isso para o urso. Pode indicar para nós também, porque o alce é altamente comestível, carne de alce é uma delícia, tá certo? E nós podemos também matar um alce, não com a mesma desenvoltura e cara de pau com que os ursos matam, porque nós sabemos que o alce, graças aos ursos, está quase extinto. Hoje em dia, para você caçar um alce, você tem que se inscrever e esperar 10 anos para depois você ser autorizado a caçar o alce. Mas o urso não, ele vê o alce e já vai em cima, tá certo? Então, Santo Agostinho já tinha matado o segredo que depois, durante 4 séculos, vai atormentar a cabeça dos filósofos, porque uma vez que eles fizeram a distinção entre as duas substâncias, eles não sabem mais como juntá-las. Quer dizer, qual é a junção de mente e corpo? Eu digo, ó, não existe isso. Né? Se a alma é a forma do corpo, ela só pode estar no corpo. É o que dizia o Aristóteles, né? Existem, vamos dizer, as ideias platônicas, que são as formas das espécies, mas elas não estão em um outro mundo, elas estão no próprio, nos próprios entes materiais. Quer dizer, a forma do coelho está onde? Está no coelho, ó raio. Um coelho, ele significa, primeiro, o coelho visível, você só o vê num determinado instante com o formato que ele tem naquele momento. Você não vê a vida anterior dele, nem a vida futura. Então, ele já é signo nesse sentido, mas ele também é signo de toda a sua espécie, porque nele está a forma essencial de toda a espécie. Sem essa forma essencial que foi passada no ADN, ele simplesmente não poderia existir. Então, quer dizer, a forma, a noção aristotélica da forma essencial é um negócio tão genial, mas tão genial, que passaram 2.400 anos antes de vir a prova material de que o velho Aristóteles tinha razão. Eu tenho aqui um livro que foi um congresso organizado pela Unesco na década de 90, para celebrar Aristóteles, e a maior parte dos conferencistas ali não eram filósofos, eram cientistas, eram físico, biólogo, médico, etc., etc., todos contando, né, a contribuição que o estudo aristotélico tinha feito à sua área de estudo. E no Paraná havia um estudioso brasileiro, ilustre estudioso brasileiro, que fez estudos incríveis sobre a zoologia de Aristóteles. Por exemplo, Aristóteles fez a descrição da embriologia do gato, que jamais foi superada. Né? Até hoje é a melhor descrição que tem. Aristóteles era filho de um médico, né? E ele cresceu vendo os estudos que o pai dele fazia sobre o corpo humano, sobre as plantas, sobre os animais, etc., etc., etc. E tudo ele baseou nisso aí. Quer dizer, o senso de ordem que ele percebe não é uma coisa que vem da cabeça humana. Não são formas abstratas que ele criou. Não, são as formas que ele viu na natureza. A organização da própria natureza o inspirou. E por isso, tudo o que ele fez tem essa validade que atravessa os séculos e os milênios e sempre tem algo de novo a nos ensinar. Então, a ideia de Santo Agostinho, de fato, não estava em Aristóteles. Aristóteles não fornece essa definição do signo como Santo Agostinho veio a formular no século IV. Mas já estava implícito ali. Assim como estava implícito lá a teoria dos quatro discursos. Ora, se você lê o meu livro Teoria dos Quatro Discursos, você entende que todo e qualquer discurso humano, tudo aquilo que o ser humano diga ou escreva, é um símbolo do universo total dos discursos. Porque você só pode falar em uma das quatro claves, não tem mais de quatro. Ou é poético, retórico, é dialético, é lógico, não tem um. Mas esses quatro tipos, eles se definem pelas suas diferenças. Eles não são coisas substantivas, materiais. Se diferenciam pela sua função e pelo grau e tipo de credibilidade que você pretende. Não é isso? Por exemplo, se você está na clave do discurso poético, você está apenas querendo que a pessoa especule com você certas possibilidades. Ela não vai querer mais do que isso. Mas se você assiste Hamlet, Shakespeare está querendo convencer você de que existia um príncipe chamado Hamlet que fez isso e mais aquilo. Não, ele está apenas especulando uma vida possível. Não é isso? O que é todo o gênero romance? São vidas possíveis. O que é a poesia? São emoções possíveis que o poeta teve, que qualquer um pode ter. Então, são experiências cognitivas possíveis, né? Então, agora, se você já está num nível retórico, quer dizer, num nível de persuasão, você já deu um passo além disso. Você não quer só que você especule uma possibilidade, mas você quer convencê-lo a fazer alguma coisa. Por exemplo, vote em mim, eu sou gostoso. Todo candidato faz isso. Isso aí é discurso retórico. Então ele já foi um grau de persuasão mais intenso do que o poético, não é isso? Se o cara disse, não, vamos discutir, vamos aqui analisar cientificamente se você é capaz mesmo, vamos ver a sua gestão como presidente do clube de futebol de Vila Melconhã, tá certo? Vamos ver o seu orçamento doméstico, vamos ver se você sabe administrar as mesmas coisas. Opa, você passou para uma análise científica da coisa. Que não vai chegar a uma conclusão definitiva, mas vai chegar, vamos dizer, a uma conclusão provável ou razoável, muito mais razoável do que a mera persuasão publicitária do início, né? E assim por diante, né? Então, Não pode haver nenhum dos quatro discursos se não existem os outros três. Eles se reclamam uns aos outros, eles se atraem uns aos outros. E, na verdade, você só entende um discurso quando você entende qual é o nível de credibilidade no que ele está falando. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu usei no começo da aula. Quando eu digo Lutero e Aristóteles fizeram tal coisa assim, assim, assim, em qual nível de persuasão eu estou? Eu estou meramente retórico. Eu não provei nada, não especifiquei nada, só soltei uma frase no ar. Portanto, para transformar isto numa frase discutível, capaz de ser discutida, eu precisaria primeiro explicitar qual é o sentido específico que eu estou dando a essa frase. Se você não faz isso, você está discutindo nada. Você está discutindo uma coisa com o outro, simplesmente não disse. Né? Então, isso quer dizer que se o indivíduo não tem a flexibilidade dele transitar entre os quatro níveis de discurso, ele não entende nenhum deles. E é por isso que eu insisto, todo dia eu digo a mesma coisa. Toda educação começa com a educação literária. Né? Porque é ali que está, vamos dizer, as quatro claves. Ali que você vai distinguir as quatro claves. Se você mal aprendeu a dominar o alfabeto, você começa a estudar, por exemplo, sei lá, física, você vai ser sempre um idiota, sempre, na sua vida inteira. Por quê? Você não tem a flexibilidade da linguagem. Você só entende a clave daquela ciência em particular. Provavelmente você vai ouvir tudo como se fosse discurso de ciência física. E vai fazer besteira uma atrás da outra. Portanto, sem educação literária, nada é possível. Né? Agora você imagina, vamos dizer, a riqueza de evocações poéticas que tem na Bíblia. Eu confesso que eu não aguento ler muita Bíblia de uma vez só. Por quê? Porque aquilo mexe tanto com a minha imaginação que eu tenho que processar tudo primeiro. Não dá. Né? Quando você lê um episódio da Bíblia, eu digo, meu Deus do céu, mas isto aqui, o teatro de Shakespeare, é um milésimo disso aqui. Aqui tem 1.000 peças de Shakespeare aqui dentro. Né? Então vai levar um tempo para processar esta coisa. Tem o livro do Northrop Frye, o grande estudioso erudito canadense, chamado The Great Code, o Grande Código, onde ele demonstra que todos os enredos da literatura ocidental vêm da Bíblia, todos sem exceção. Ué, mas quantos enredos existem? Né? Vamos supor, se você pegar modelos de enredos, né? Sei lá, você tem 24 mil modelos, uma coisa assim, todos eles saíram da Bíblia, mas desses 24 mil modelos, quantas obras foram escritas nesse 24? É 24 elevado à décima potência. Tudo isso está compactado de algum modo na Bíblia. Né? Então, você imagina que a leitura da Bíblia, não é que ela dependa de muita erudição, mas ela depende de uma sensibilidade literária fora do comum. Tem pessoas que nasceram com isso, outros não nasceram e têm que aprender. Mas, se você está acostumado a ler as coisas no plano raso, por exemplo, se você toma tudo como afirmação explícita, né, como juízo categórico, você nunca vai entender a Bíblia. Né? Se eu digo assim, Lutero e Calvino fizeram tal coisa, e o outro responde, não, eles não disseram isso. Eu digo, mas o que que tem, como diz o Caipira, o que que tem a ver o cu com as calças? Né? Eu digo que eles fizeram, não que eles pregaram. As pessoas só fazem aquilo que elas pregam, né? Ou ao longo da vida delas vão desencadeando 1.000 efeitos que, como pensadores e líderes religiosos, têm a obrigação de prever. Você vê, quando João 23 convocou o Concílio Vaticano II, ele fez aquilo para destruir a igreja? Claro que não. Né? Só que ele era muito presumido. Ele achou, isso aqui vai ser uma renovação maravilhosa da igreja, vai ser... Você viu no que deu. Ele não tinha obrigação de ser mais previdente? Tinha. E falhou. Ele dizia, ah, mas o Papa não é infalível. Não, o Papa não é infalível nessas coisas. É infalível até de doutrina. Ele não proclamou nenhuma doutrina nova, ele apenas tomou uma providência, tomou uma decisão. A decisão foi monstruosamente errada. Quer dizer, ele favoreceu a destruição da igreja sem querer. Do mesmo modo, Lutero e Calvino favoreceram a destruição da Eucaristia sem nem pensar que poderiam estar fazendo uma coisa dessa. A história, veja, Max Weber, o grande sociólogo, historiador, dizia: a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Ou seja, a história não acontece só o que as pessoas quiseram que acontecesse, mas o que elas fizeram acontecer sem perceber. Só que existe toda uma gradação de responsabilidade aí. É a distinção que existe, por exemplo, na lei brasileira, o crime de responsabilidade. Quem é o crime de responsabilidade? É o cara roubou? Não, ele simplesmente deixou de fazer o que ele tinha de fazer e que ele tinha obrigação de entender o que estava fazendo. Então, isso é a responsabilidade, é diferente da culpa. Culpa é quando você faz um negócio mal. Responsabilidade é quando você faz um negócio pensando que é bom, mas quando vai ver é mal. Então, conforme o seu grau de responsabilidade na vida social, cultural, etc., você tem obrigação de prever o que você está fazendo. Então, por exemplo, se você pegar, né, todos os comunistas do mundo, na década de 30, os partidos comunistas faziam uma baita campanha antinazista, enquanto a União Soviética estava ajudando a Alemanha nazista a montar o maior exército da Europa. Eles sabiam que eles estavam fazendo isso? Você sabe que você está ajudando aquele mesmo que você de boca está combatendo? Não. Mas não tinha obrigação de saber? Tinha, mas como é que. Ah, mas como é que eu ia ousar desconfiar do camarada Stalin? Tinha obrigação de desconfiar, pô. Né? E nós cometemos esses erros mesmo. Só que quando nós cometemos, nós temos que voltar atrás. E, olha, eu fui sonso, eu dormi, não prestei atenção direito, tem que voltar atrás. Né? E não insistir teimosamente. Sobretudo numa coisa de alta responsabilidade, como a Eucaristia. O Padre Pio, quando ele rezava a missa dele era comprida, não acabava nunca. E o pessoal reclamava. E dizia: escuta, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui, não? Né? Você tem alguma coisa mais importante para você fazer? Né? Isso aqui é a transfiguração do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai virar o nosso corpo. Tem algum treco mais importante para você fazer na vida? Então, que durasse 10 horas a missa. Fica quieto aí, espera. Né? Porque no fim vai ser para o seu bem. Né? Agora, ah, o cara, eu quero sair daqui porque eu assisti a novela da Globo. Né? Pô, assisti o jogo Fla-Flu. Né? Tem alguma coisa muito importante para fazer? Né? Eu sei o que você vai fazer, mas não vou nem dizer. Então, por hoje é só. Até a semana que vem, muito obrigado.